Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, ouvintes do podcast do Camisa 23. Se você já está ouvindo isso aqui, significa que é uma grande vitória para nós, porque esse, com certeza, foi o podcast mais enrolado da história da nossa existência. Eu e o Renato tivemos todos os imprevistos possíveis, tipo, ah, vamos gravar dia tal, horário tal. Não, não dá, é aniversário do meu jabuti. Foi tipo esse nível de coisas. Mas a gente finalmente conseguiu arranjar um tempinho aqui pra gente fazer mais um episódio do podcast. Como eu já falei, estou aqui mais uma vez, eu, Caio Gaspareto, com o Renato Mantovani. O Vini não vai participar desse episódio porque ele foi assistir um jogo do Corinthians, eu vou explanar mesmo. Ele é palmeirense, nossa, mas ele está indo ver... É verdade. Ele está indo no jogo do Corinthians com os primos dele. Então, tipo, vamos dar uma colher de chá porque ele é café com leite, né? Mas, enfim, ele não conseguiu gravar hoje com a gente por causa disso. E, Renato, como é que você está aí, apesar de todos os imprevistos aí? Em meio a visitas de técnicos da NET, nós conseguimos achar um espaço para gravar. Como é que você está? Tudo bem aí? Tô bem. Puta, nem te falei, né? No final, o técnico da NET nem veio aqui. Fiquei bravo. Viu? Eu pensei nisso agora. Nossa, mano. Esqueci de perguntar. Fiquei bravo, viu? Mas beleza, segue o jogo. Estamos conseguindo gravar agora. Muito obrigado, NET, viu? Te amo. E vamos falar um pouquinho, né, sobre esse começo de pré-temporada aí da NBA, que não é uma pré-temporada, é... Esses caras aí que ficam mudando de time, vamos falar sobre isso aí, vai. Exato, o episódio de hoje a gente separou só pra falar de algumas transações menos badaladas, digamos assim, mas não são tão menos badaladas assim, vocês vão entender ao longo do episódio. O objetivo é falar sobre algumas contratações que a gente não comentou até agora, a não ser por algum... um ou outro tweet que a gente fez, acabou, ou post que a gente acabou fazendo durante enquanto as contratações aconteceram e tal. Mas a gente não vai falar sobre Kawhi Leonard, que a gente já falou. A gente não vai falar sobre Carmelo Anthony. A gente não vai falar sobre LeBron, que a gente já gravou um vídeo sobre o LeBron. E a gente não vai falar sobre DeMarcus Cousins. Então, esses assuntos, essas movimentações não vão ser abordadas nesse episódio. A gente quer falar sobre um nível abaixo desses caras. Então, pra gente começar, a primeira que eu separei aqui... Renato, DeAndre Jordan, depois de 3 anos, assinou com seu time, o Dallas Mavericks. Pra quem não sabe, o Renato realmente é um torcedor do Dallas Mavericks, um dos poucos no Brasil. É o único que eu conheço pessoalmente. E assim, como você não participou do podcast que a gente fez pós-draft, que aí a gente já falou também sobre o Luka Doncic e tal, eu quero que você fale tudo o que passar na sua cabeça sobre DeAndre Jordan e, sei lá, se você quiser falar sobre a próxima temporada do Dallas Mavericks, que é um time que volta a ser um pouquinho relevante mais do que foi nos últimos anos. Cara, o microfone é seu, você pode falar o que você quiser, como é seu time, eu sei que você tem mais facilidade do que eu, então fique à vontade. Vamos falar. Primeiro, você puxou do DeAndre Jordan. Antes, uns 3, 4 anos, né, que foi toda aquela palhaçada de que ele falou que ia assinar, no final não assinou. Naquela época eu tava muito mais ansioso pela vinda dele do que hoje. Por quê? Porque naquela época o Nowitzki tinha mais perna, DeAndre Jordan tinha... Hoje ele não é velho, né? Mas ele era um jogador que teria pelo menos mais 4 anos do que o cara que tem hoje. E o Dallas era um time mais competitivo, né? Hoje o Dallas tá renascendo, né? Tá em fase de voltar a ter uma característica de time brigador, assim. E, cara, essas duas peças que você acabou de citar, DeAndre Jordan e Luka Doncic, tem tudo pro Dallas dar aquele passo à frente e falar, ó, vamos começar a brigar por uma vaguinha nos playoffs aí, porque não dá mais pra... Mas não vai rolar, né? Você sabe. Não quer falar pra cima de mim essa hora já, né? Faltando 2 meses pra temporada, você quer falar pra mim que não vai dar? Claro que não vai dar, velho. Ah, para com isso. Eu acredito no meu time. Não, eu não tô. Eu não, se alguém me perguntar hoje, o Dallas vai pros playoffs, eu falo, não sei. Mas eu não cravo assim, o Dallas não vai. Porque... Para, Renato. Ah, sério? Porque é um time que, cara, agora a gente tem um pivô que a gente não tem há muito tempo, que a gente tinha que confiar em Maxi Kleber pra defender o nosso garrafão. Então, cara, a gente tem um pivô decente, que tem, né, o seu respeito na liga hoje em dia, depois dessa passagem pelo Clippers aí, que ele se mostrou bom e defensor de aro, brigador no rebote. Mas, Nowitzki tá velho, E o time, basicamente, tá na mão de Harrison Barnes, né? Que desde que chegou, pra mim, não provou o que ele deveria estar provando. Que é um jogador que eu achei que ia ser um franchise player, que ia sair daquele Golden State, ia jogar muita bola, que ele ia se soltar. E, cara, a média de 18 pontos por jogo nesse Dallas, que você pode ter a bola tranquilo pra você numa boa... Eu acho fraco, de verdade. Eu acho que o Harrison Barnes não cumpriu com aquilo que ele estava prometendo quando ele veio pro Dallas. Mas agora a gente tem Luka Doncic e Dennis Smith Jr., que para mim daqui a 5 anos será o melhor backcourt da NBA. E falo isso sem medo porque os caras são absurdos. Mas eu tenho essa expectativa. Eu acho que vai ser um time muito melhor do que a temporada passada. E eu acredito no Dallas brigando por uma vaguinha ali no, na oitava posição, mais que décimo eu acho que o Dallas não fica. É, o grande problema é a conferência, né, no meio do Oeste Selvagem é muito mais difícil. Se fosse um time do Leste, eu com certeza, é claro que eu não torço pro time, mas eu com certeza estaria mais animado e mais otimista com uma perspectiva aí de alguma oitava vaga, uma sétima vaga, assim, alguma coisa. Mas no Oeste eu acho que ainda não, assim, a primeira temporada desses nomes aí juntos, o Doncic é um calouro e tal... Eu acho bem improvável o Dallas nos playoffs. Mas assim, os nossos times, pra quem não sabe, acho que muita gente já deve saber, essa altura do campeonato, eu torço pro Lakers, o Renato torce pro Mavs, e os nossos times passaram por reconstruções, assim, praticamente seguidas, né? Então assim, o que eu enxergo, é claro que a reconstrução do Lakers já acabou, eles assinaram o maior peixe do mercado, mas assim... O Dallas tá num estágio onde já dá pra ficar animado e onde eles já têm os pilares, né? Assim, o fundo do poço já foi, né? O time já conseguiu os seus pilares que o Dennis Smith Jr. e o Luka Doncic em draft seguidos, você já tem a sua dupla de armação aí pra anos, né? E aí um pivô que é da região ali, do Texas, que já era preterido pela franquia há muito tempo, então assim... Já tá estabelecido ali, agora acho que é só ir pra cima, né, esse é o pensamento. Eu estaria bastante empolgado se eu torcesse pro Mavs, assim, seria a primeira temporada onde o time seria um pouco, no mínimo, empolgante de assistir, né, o torcedor acho que tem que entender um pouco disso, quando o time passa pela reconstrução. Uma hora você vai chegar no fundo do poço, mas a partir desse momento que você chegar no fundo do poço, você só tem a ir pra cima. E aí começa o time um pouco mais competitivo, divertido de assistir, vai perder jogo que não deveria... vai perder jogo que era pra ganhar e ganhar jogo que era pra perder. Então, assim, acho que faz parte de todo o processo. Mas acho que as principais peças já estão garantidas e eu estarei empolgado. Tenho certeza que você já tá também com esses jogadores que eles contrataram, essas movimentações dessa intertemporada. Sim, sim. Eu acho legal falar também o quanto é legal do Dallas conseguir fazer essa reconstrução, conseguir trazer o DeAndre Jordan de fora, um Luka Doncic agora no draft, enquanto o Dirk Nowitzki ainda tá no time. Porque normalmente a reconstrução, no caso do Lakers, assim, foi engatinhando. Aí quando o Kobe saiu, foi que o time, né, começou, assim, a subir de verdade numa reconstrução, né? Começou 100%. É, mas aí sabe qual que é a grande diferença? Aí é os salários das duas estrelas. Exato, ainda. Exatamente. Porque o Kobe assinou por 48 milhões nos últimos 2 anos, foi o primeiro, segundo que falaram, foi o único e o primeiro contrato que o Lakers ofereceu e ele assinou. Sendo que do outro lado você tem um Dirk Nowitzki que tá reduzindo, ganhando 5 milhões por temporada em prol da franquia e do time, né? Essa exato, é a grande diferença. Exato. E é um espelho muito bom para pro cara gostar da franquia. Porque o Dallas não é uma franquia atrativa, né? Antes de Nowitzki, assim, quem queria jogar em Dallas? Antes de 2011 que veio o título. Então, é um modo de você trazer esses jovens jogadores e falar, o Nowitzki ainda tá aqui, sabe? Olha o exemplo, jogar do lado dele, que o Doncic é da Europa. Então, cara, não tem uma peça mais significativa pra ele do que o maior jogador europeu da história, sabe? Então, acho que isso é muito saudável também pra esse começo de reconstrução do Dallas. E voltando no que você falou também, é engraçado ver... Você falou do Lakers e Dallas, reconstrução em épocas parecidas. É engraçado porque a NBA, ela, por ter esse negócio de salário e troca, essas regras que não existem no futebol, né? Você vê que os times, quando ganham títulos, eles têm uma tendência a fazer reconstrução perto. Foi o Boston, depois o Lakers, agora o Dallas. Então esses times que vão ganhando, Miami também tá passando por uma reconstrução também agora. Então você vê que a NBA tá sempre em constante mudança, assim. Isso eu acho, cara, sensacional. Nunca tem um time que fica... Lógico, o Boston ficou... Mas é difícil você ver um time no topo por 10, 15 anos, assim, né? Legal, legal. Partindo aqui pro próximo time que eu separei, o New Orleans Pelicans, que perdeu o DeMarcus Cousins pro Golden State Warriors, mas eu separei aqui três nomes interessantíssimos que eles assinaram para a próxima temporada. O Julius Randle, saindo do Los Angeles Lakers, que fez o melhor ano da carreira. O Julius Randle é um dos caras que eu mais gostei de acompanhar, era o único remanescente, né, da era Kobe, né? O Clarkson foi pro Cavs, agora o Randle indo pro Pelicans. O Elfrid Payton, saindo do Phoenix Suns, né, que ele foi trocado pro Phoenix na última temporada, terminou a temporada lá. E também o Jahlil Okafor, terceira escolha do draft de 2015. Então, assim, o Pelicans foi uma movimentação agressiva, assim, porque a partir do momento que, tudo bem, o DeMarcus Cousins estava machucado, mas na minha opinião, e eu sei que na sua também, ele é o melhor pivô da NBA. Então você perde uma peça que é extremamente em sincronia com o Anthony Davis, mas ao mesmo tempo você vai lá e pega dois jogadores de garrafão. A gente vai falar mais sobre o Jahlil Okafor, a gente não sabe o que ele vai render na próxima temporada, mas o Julius Randle vem do melhor ano da carreira dele no Los Angeles Lakers, é um cara que joga com extrema raça, briga nos rebotes, consegue fazer uma troca defensiva e marcar um ala ou um armador, por exemplo, deixa tudo dentro de quadra e também vem expandindo o jogo ofensivo. Eu lembro quando ele chegou na NBA, ele é praticamente totalmente dependente da mão esquerda, e agora ele tá jogando lá dentro, brigando, batendo cabeça, e vai complementar bem, de uma forma bem legal, o Anthony Davis, que muito provavelmente agora vai continuar, no caso, jogando na 5, e o Julius Randle na 4. O Elfrid Payton para substituir o Rajon Rondo, que vem mais ou menos nesse mesmo perfil, um armador que organiza bem, tem pouco chute, mas consegue fazer um pouco de tudo dentro de quadra. E aqui tem um grande nome, que é um grande ponto de interrogação, que é o Jahlil Okafor. Chegou com extremo hype, teve uma boa carreira universitária, veio badalado vindo de Duke, mas não conseguiu se estabelecer na NBA, parecia muito, extremamente fora de forma nos últimos anos, e recentemente, não sei se você chegou a ver, mas saiu uma foto dele de que ele evoluiu bastante fisicamente, tem um antes e depois ali que ele deu uma secada, deu uma definida legal, assim, do nível Oladipo, sabe, que aconteceu na última temporada em Indiana. Então, assim, parece que ele tá um pouco mais afim. É claro que ele nunca parecia, né? Na maioria dos jogos ele não dava 100% do que ele podia dar dentro de quadra. Erro de rotação defensiva, aquela preguiça, aquela nhaca, pra falar o português, claro. E parece interessante essa contratação do Jahlil Okafor. E é uma terceira chance, assim, praticamente uma última chance dele na NBA. E ele vai ter que corresponder. Eu tenho certeza que ele sabe dessa situação, o agente dele sabe. E só depende dele pisar em quadra e mostrar o que ele pode, porque a gente sabe que talento ele tem. Então o New Orleans Pelicans, assim, eu não sei se é um time de playoff. Se o DeMarcus Cousins tivesse continuado, dependendo do jeito que ele voltasse, eu até consideraria como um time de playoff. Mas eu, pensando aqui na minha cabeça, eu já pensei algumas vezes já, se for para tirar algum time desses playoffs aí para a próxima temporada, o primeiro que eu pensaria seria o New Orleans Pelicans. Por perder o DeMarcus Cousins, que é uma peça fundamental ao lado do Anthony Davis. O que você tem para falar sobre essa intertemporada do Pelicans? Cara, já juntando com o que provavelmente a gente vai falar no final, de vencedores e perdedores, o Pelicans é um time que você pode colocar tanto no vencedores quanto no perdedores, né? Você não, é só na temporada que a gente vai saber mesmo como o time vai reagir. Por quê? Você perde um pivô do tamanho do DeMarcus Cousins, mas você tem um time que terminou a temporada fazendo uns playoffs absurdos. Então a dependência não era tão grande do DeMarcus Cousins. Então você coloca três peças ali, que duas delas pra mim são extremamente desvalorizadas. O Julius Randle era um cara que jogou muito na última temporada, como você acabou de falar, no Lakers, e pouco se falava o nome dele. E o Elfrid Payton, que é um cara que eu gosto muito do jogo dele, e é outro cara que ninguém fala. Ele tá sempre perto de um triplo-duplo, assim, nos jogos dele. Ele tem um bom passe, ele é aquele armador que tem a capacidade de brigar no rebote também. Tem o seu problema com o chute, claro, mas até aí o Rondo também, que era o comandante daquele time, também tem. Então, cara, eu acho que é difícil você analisar esse time pensando agora. Você pode falar, se alguém virar pra mim e falar, vai fazer 10 vitórias a menos ou 10 vitórias a mais, dá mais não, né? Aí é sacanagem também. Mas tipo, umas 5 vitórias a mais e umas 10 vitórias a menos, eu falaria, beleza, eu acredito tanto em um quanto no outro. Eu acho que é difícil analisar. A gente fala, assim, dos jogadores individuais em si. O Okafor vai ter a sua última chance, provavelmente, de provar que ele tem que estar ali, porque o potencial, a gente viu que ele tem no universitário, mas ele precisa, né, mais o tesão, querer estar na quadra, querer jogar, porque, pelo que parece, pros torcedores é que ele não tem essa vontade. Então, meu pensamento com o Pelicans é esse, tem que ver dentro de quadra, porque analisar assim por fora é muito difícil. Você trouxe peças importantes, mas perdeu duas peças importantes também, eu acho é complicado. É interessante essas movimentações do Pelicans, porque assim, você perde jogadores importantes, mas você tenta manter o mesmo perfil, né? A gente lembra na última série de playoff que eles... Na última série que eles ganharam de playoff, que foi contra o Portland Trail Blazers, eles engoliram o CJ McCollum e o Damian Lillard na defesa, né? O Jrue Holiday e o Rajon Rondo realmente anularam os dois, a dupla de armação lá do Blazers. E o Elfrid Payton e o Jrue Holiday é um backcourt que mantém mais ou menos essas mesmas características, né? Então, como eu falei, é um time que busca se manter competitivo, buscou peças parecidas, semelhantes. E o Julius Randle, que vem do melhor ano da carreira, é um cara que deixa tudo dentro de quadra e traz a atitude, né? Essa é a grande chave do Pelicans. É um time que joga duro e não importa quem tá do outro lado, o objetivo é sempre dificultar a vida e eles deixam tudo dentro de quadra. Então, assim, é bem interessante. É claro que a competitividade no Oeste é um absurdo. Eu tenho o Denver Nuggets como um dos times que acho que vão buscar essa vaga. Então assim, é meio difícil prever alguma coisa, mas acho que o Pelicans vai ser extremamente competitivo e vai ser uma grande pedra no sapato, que nem foi na última temporada quando varreram o Portland e ninguém esperava. Continuando aqui na Conferência Oeste, nós temos duas movimentações bem interessantes realizadas pelo Oklahoma City Thunder, que é claro, perdeu o Carmelo Anthony. Não é nem uma perda, né, do Carmelo Anthony, assim, o Carmelo foi, né? Dá pra ser considerado um ganho, assim. O Carmelo Anthony fez todos lá os trâmites que foram necessários para que ele saísse de OKC, agora jogador do Houston Rockets, é claro. Mas ao mesmo tempo, o Thunder recebeu Dennis Schroeder e assinou com um nome bem interessante para vir do banco, Nerlens Noel. Acho que o time sobe de patamar, não muito, na minha opinião, mas sobe um pouquinho de patamar, porque o Russell Westbrook e o Paul George vão olhar um pro outro e falar: ó, é o seguinte, amigo, o time é nosso, a gente vai se complementar melhor tanto dentro quanto fora de quadra, sem ter uma terceira peça ali, um Carmelo Anthony, que precisa muito da bola na mão, a gente sabe disso. Então, eu acho que o Thunder vem um pouquinho mais forte, mas justamente por esse fator segunda unidade. Você pega um Dennis Schroeder, que também pode ser usado ao lado do Westbrook, e vai ser interessante ver como é que isso vai funcionar, se eles vão ser titulares, eu imagino que não, mas eu tenho certeza que em vários momentos do jogo, o Billy Donovan vai usar os dois ao mesmo tempo, e é bastante interessante porque eu quero muito ver o Russell Westbrook jogando um pouco sem a bola. A gente teve alguns exemplos, uma amostragem bem pequena, quando o James Harden ainda estava no Oklahoma City Thunder, mas o que o Westbrook jogou sem a bola foi ele fica parado na zona morta, sem movimentação. Então eu quero ver o Westbrook um pouquinho mais agressivo sem a bola, saindo de bloqueios, cortando em direção ao aro com toda a intensidade que ele tem. Então eu acho que isso vai ser possível, mas na minha opinião, na minha análise, a principal função do Dennis Schroeder é comandar a segunda unidade, é vir do banco, onde ele desempenhou esse papel já muito bem em Atlanta com o Jeff Teague quando ele ainda estava lá. E você tem o Nerlens Noel, que na última temporada, tudo bem, o Steven Adams é um monstro, mas nas últimas temporadas, principalmente na última, ele não teve um pivô reserva. O Thunder praticamente não tinha um pivô reserva. Então eu acho que mantém também praticamente no mesmo perfil do Steven Adams, de defesa, de rebote. É um cara que vai agregar muito no banco. Acho que o Thunder fortalece demais essa segunda unidade. E é um time que, na minha opinião, vai brigar pela terceira colocação junto com o Los Angeles Lakers. Eu acho que de terceiro a quinto no Oeste tá... Terceiro, quarto e quinto tá extremamente aberto. Olha, o Nerlens Noel, ele jogou a última temporada pelo Dallas, né? E foi bem ruinzinho, né? Ele jogou muito pouco jogo. Ele não era um cara que tinha bastante minutos de quadra. Médias fracas, pelo que eu me lembro, não era nada expressivo. Mas agora ele vai para um time competitivo, né? Um time que dá mais vontade de estar em quadra e dá vontade de jogar. Ele é um cara que sabe fazer esse trabalho sujo, né? Esse trabalho que você falou, parecido com o que o Steven Adams faz em quadra. E vai dar esse descanso também para um dos caras que é um dos melhores pivôs da NBA hoje. Então, vendo lá do Nerlens Noel, é uma boa peça, pensando o que você tem no mercado, o que você tem na NBA hoje. É difícil esse tipo de pivô e que pode dar certo. Que no começo da carreira ali no Sixers fazia bons jogos e maus jogos alternados, assim, mas que via um certo potencial nele, um cara que poderia ajudar mais o time. E o Thunder é um bom time para ele poder mostrar que ele tem espaço, que ele tem muita lenha pra queimar. Ele deve ter o quê? Uns 24 anos, o Nerlens Noel hoje? Por aí, uns 23, 24? 24 anos. Acabei de confirmar aqui, 24 anos. Então, cara, tem muita lenha ainda pra queimar e tem que se mostrar. E o Dennis Schroeder, sexto homem do ano, pintou aí, já tô falando aqui, 18 de agosto, pintou o sexto homem do ano. É bem complicado, né? Você conseguiu o sexto homem do ano com o Westbrook e Paul George na primeira unidade, mas se o Harden conseguiu, eu confio no Dennis também. E, cara, pelo que o Thunder pagou nele, eu achei sensacional. Eu achei que o Thunder mandou muito. Precisa desse cara para tirar um pouco o peso do Westbrook, até para ele não querer tanto ficar em quadra e falar, puta, eu vou sair de quadra e vai entrar Raymond Felton aqui, pelo amor de Deus, melhor ficar eu mesmo morto. E o Dennis Schroeder vai fazer isso, eu acho, desempenhar essa função de tanto o potencial dele de conseguir colocar o time para ele, que ele já mostrou em Atlanta que ele consegue quando o Jeff Teague saía de quadra, quanto dar esse descanso pro Westbrook. E até porque... Quando o time precisar de mais ofensiva, assim, pontuar, vai jogar provavelmente os três juntos. O que é um negócio que me agrada também. Eu gosto da ideia. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que dificilmente vai mudar negativamente o Thunder. Eu acho que saiu o Carmelo, que era uma peça mais negativa, e entrou dois caras que podem agregar demais nesse time. Então, as movimentações do Thunder me agradaram bastante, porque é o que você falou, era necessário, né? Era necessário abrir mão do Carmelo. Então o time acabou meio que unindo o útil ao agradável, né? Porque você reforça as suas áreas principais, que você precisava de reforço, que é a segunda unidade, e ainda em contrapartida você também conseguiu se livrar, você conseguiu mandar o Carmelo embora, e não funcionou muito bem na última temporada. Então eu acho que o time vem muito mais empolgado e vem mais faminto, digamos assim, para essa temporada. Só pra gente fechar aqui a Conferência Oeste, que os times que a gente separou na pauta, só uma passada rápida. O Phoenix Suns, um ano, 15 acho, milhões pro Trevor Ariza. Juntando com as outras movimentações de draft, DeAndre Ayton, a primeira escolha, e o Mikal Bridges vindo de Vila Nova, com o que eles já têm lá, Devin Booker, Josh Jackson, você tem um núcleo jovem bastante interessante, mas eu destaquei o Phoenix Suns aqui pela agressividade, sabe? Porque assim, muita gente pensa, ah, você tá na Conferência Oeste, você é um time que tá saindo da reconstrução, vamos esperar mais um pouco, vamos ser menos agressivo, não vamos comprometer nosso cap, vamos assinar alguns jogadores que ganham menos, que sejam mais jovens, para eles irem se conhecendo aos poucos, mas o Suns não. O Suns foi lá e deu 15 milhões num veteranaço, que é o Trevor Ariza, campeão da NBA no Lakers, titular consolidado no Houston Rockets, que vem para ser um mentor não só dos alas, como o Mikal Bridges, como o Josh Jackson, mas um mentor da molecada, porque é um time assim, vai ser bastante divertido de assistir. Mas eu separei aqui na pauta porque eu admiro assim, a agressividade de você assinar um veterano e falar, ó, pelo menos se a gente não ganhar agora, claro, o Phoenix não vai chegar nos playoffs, ainda tá na parte de baixo da tabela da Conferência Oeste, mas assim, pelo menos você vai desenvolvendo aquela cultura de um time vencedor, de quem já sabe como é chegar numa final de NBA e colocar um anel no dedo, no caso do Trevor Ariza. Então assim, eu acho interessante a off-season do Phoenix Suns, e já para sair do fundo do poço também, no mesmo cenário que eu falei do Dallas Mavericks, você já tem os seus caras, né? Você já tem as suas peças que você precisava, o DeAndre Ayton vem para ser titular para ontem, então assim, eu acho que vale ser mencionada a off-season do Phoenix Suns depois de tanto tempo de mediocridade, né? Assina embaixo. Pode parecer até um pouco estranho assinar o Ariza por 15 milhões sabendo que você não vai ganhar nada nos próximos anos, mas é o que você falou. Você falou tudo, daqui 5, 6 anos que o Warriors vai abaixar, tudo vai se acalmar, LeBron vai estar velho, aí junta essa quantidade absurda de moleques que tem lá dentro, e eles já vão ter passado esse tempo com jogadores vencedores ao lado. Falou tudo, daqui 6 anos o Suns vai dar muito problema. Mudando o lado aqui, vamos para a Conferência Leste. O primeiro time que eu separei aqui na pauta foi o Chicago Bulls, do nosso querido Vinícius Guimarães, que nesse momento está a 20 minutos de assistir um ótimo jogo do Corinthians, que ele nem é corintiano, e eu tenho certeza que ele não vai gostar. Mas enfim, o time do Vini, o Chicago Bulls, assinou com o Jabari Parker, garoto local, porque para quem não sabe ele é de Chicago, saindo do Milwaukee Bucks, e o Chicago é mais um outro time nesse mesmo perfil que eu já falei, de conseguir os seus caras. Então assim, draftou o Wendell Carter Jr., renovou com o Zach LaVine, e teve até numa posição meio controversa, porque o Zach LaVine aceitou uma proposta do Sacramento Kings, e o Bulls foi lá e cobriu a oferta, encheu ele de dinheiro. Então, assim, eles acham que era necessário, que ele faz parte da reconstrução. Então, assim, eu não tenho o que contestar. Eu contesto o valor, eu contesto até a duração do contrato para quem se machuca com uma certa frequência, mas eu não trabalho com o Zach LaVine, eu não sei o que ele oferece no dia a dia. Então, assim, não cabe muito a mim falar se valeu a pena ou não. Mas, assim, Chicago já deixou um núcleo jovem bem interessante. Você tem Chris Dunn, Zach LaVine, Jabari Parker, que muito provavelmente vai jogar na 3, Lauri Markkanen na 4 e o Wendell Carter Jr. na 5. Então, assim, se eu sou o Chicago, eu já coloco todo mundo em quadro no quinteto titular. Pelo menos você vai ter um time brigador, você vai ter um time sedento, porque a molecada joga com sangue nos olhos, e você vai vender alguns ingressos, porque isso cativa, isso chama atenção. Então, acho que, assim, é mais uma situação de um time que está saindo do fundo do poço, já está conseguindo trazer alguns jogadores interessantes para dar aquela animada no torcedor. É um time jovem, é um time que vai produzir highlight com frequência. E é interessante, apesar de ter alguns receios com relação à lesão, são muitos jogadores, por exemplo, o Zach LaVine, como eu já falei, o Jabari Parker é um pouco injustiçado nesse começo de carreira, porque ele chegou, o draft dele foi junto com o Andrew Wiggins, então, assim, teve uma grande discussão entre quem seria o primeiro, entre quem seria o segundo. O Jabari Parker acabou não tendo muita chance de mostrar, não teve muita sequência, teve lesões sérias de joelho, de ligamento. E vamos ver se ele começa um recomeço, digamos assim, um começo novo na carreira dele. Na cidade natal, em Chicago, ele sempre... Eu lembro que até ele escreve bastante no Players Tribune também, e ele fala algumas coisas sobre as comunidades e tal. Então parece que ele tá bastante empolgado pra jogar no Bulls. Tem até aquela foto dele com o Derrick Rose também, quando o Derrick Rose ainda tava no high school. Desculpa, quando o Jabari Parker ainda tava no high school. Então, assim, tá no lugar certo, na hora certa, e só depende dele também. É praticamente a mesma situação do Jahlil Okafor, só que o Jabari Parker teve algumas coisas que ele não consegue controlar, que são as lesões, que atrapalharam bastante a carreira dele. Exato, exato. E é um cara que a gente já viu o potencial. Ele já veio de uma temporada em 2016-2017 com 20 pontos por jogo, que era o terceiro ano dele no NBA. Então a gente sabe que ele é absurdamente bom. Quem acompanhou um pouquinho do jogo dele em Milwaukee sabe o quanto o cara pode, né, contribuir pro Chicago. E, cara, tanto pro jogador quanto pro time, principalmente pra ele, eu acho um ótimo contrato. Você sai de um Milwaukee que já tem um peso, principalmente agora que o LeBron saiu da Conferência Leste, mas tem aquele peso de vai estar lá no topo, e você vai pra um Chicago que, tudo bem, você não precisa se matar, você não precisa, cara, jogar 45 minutos por jogo, você pode ir melhorando, você pode jogar 10 primeiro, 12, 14, até chegar nos 45 minutos por jogo, não tem problema. Você pode ter o seu tempo e mostrar, pegar a sequência, jogar pelo menos uns 70 jogos, 75 jogos essa temporada e conseguir se consolidar, conseguir fazer o corpo reconhecer que, não, que tá tudo bem, né? Não precisa ficar se quebrando toda hora, calma, tá? Dá uma conversada com o corpo, fala, ó, me ajuda a te ajudar. E pro Chicago também. Pro Chicago você pega um cara que você vai dar esse primeiro ano pra ele. Se ele continuar bem, você coloca o segundo ano. Fala, beleza. Então fica 2 anos. Essa é a grande chave, né? O segundo ano é uma team option, né? Então tá na mão do Bulls, né? Exato. Então você tem aquela margem de erro de falar, puta, a gente assinou por um ano, ele não jogou bem. Então não vamos aceitar o segundo ano. Ou de falar, nossa, ele jogou demais esse ano, ele ainda vai longe. Porque a gente tá falando de um cara de 22 anos também, 23 por aí. Então, cara, pro Bulls é ótimo. Aí depois o Bulls consegue... Já tem o cara ali dentro, já tem o cara, né, que gosta da cidade, que quer estar ali, aí vai embora. E você assina mais 10, 15 anos de carreira, ele fica lá pra sempre. Eu acho que pros dois lados, tanto pro jogador quanto pro time, foi fenomenal isso aí. Então, continuando aqui na Conferência Leste, o outro time que eu separei foi o Cleveland Cavaliers e a movimentação que provavelmente vocês já devem saber, já devem estar esperando que a gente vai comentar sobre isso, é a renovação com o Kevin Love. Muito contestada por algumas pessoas, são 4 anos, totalizando 120 milhões de dólares, mas eu também gosto da agressividade, da mesma forma que eu já falei antes, eu gosto da agressividade de você manter o jogador por lá e tentar continuar competitivo, principalmente nessa Conferência Leste, sem o LeBron James, onde todo mundo acha que é o rei, agora que, por exemplo, o John Wall deu uma declaração falando, a Conferência Leste está totalmente em aberto, quem jogar melhor vai vencer, porque o principal time que estava no topo e o principal atleta que estava no topo já saiu. Então, assim, o Cavs tem uma... Com certeza tem um objetivo de continuar competitivo, Draftou Colin Sexton, que é um cara que também traz a atitude, um cara que joga duro. E a grande esperança é que o Kevin Love volte a ser o que ele era em Minnesota, né? Onde ele era o franchise player, onde ele era dominante, liderava a NBA em double-doubles, era um reboteiro nato nas duas tabelas, e o jogo girava em função dele, né? Ele era o principal foco do ataque, tinha um jogo de costas para a cesta, ele também tem a habilidade de distribuir, se a defesa entrar em colapso, ele consegue achar um companheiro melhor colocado, cortando em direção à cesta. Então acho que essa é mais uma chance do Kevin Love provar o valor que ele tem, porque ele chegou... em Cleveland, na função de terceira estrela, digamos assim, atrás do Kyrie Irving e atrás do LeBron James. É óbvio, atrás do LeBron e atrás do Kyrie, né? Primeiro LeBron. Mas enfim, essa terceira estrela acaba muitas vezes passando despercebido, como por exemplo era o Chris Bosh em Miami, digamos assim. É um cara que em alguns momentos da temporada, você nem lembra que o cara tá lá, sabe? Mas ele tá lá e nos playoffs aparece a importância de um jogador desse calibre. E é extremamente interessante, porque assim... Cleveland vai ser um time legal de acompanhar justamente por isso. Como é que vai funcionar? Será que o Kevin Love ainda tem a bola que ele tinha em Minnesota para liderar uma franquia desse jeito? E outra questão que eu quero colocar também, a gente vai descobrir se o Tyronn Lue é um técnico de NBA agora, com a saída do LeBron, com essa mudança no Cleveland Cavaliers. Porque o Tyronn Lue chegou para substituir o David Blatt no meio de uma temporada, chegou na final, acabou sendo derrotado, mas no ano seguinte foi campeão. E essa é a oportunidade do Tyronn Lue mostrar, ou não, né, a gente nunca sabe, de que ele tem capacidade para treinar um time da NBA. O Cleveland não tem um elenco ruim, tem algumas peças boas, mas, e muitas vezes, talvez até pelas expectativas que o time tinha e a necessidade de você chegar numa final ou de brigar por um título junto com o LeBron James no elenco, isso até talvez até tenha prejudicado um pouco o Tyronn Lue. Então vai ser bem interessante a gente ver agora como é que ele responde a esse tipo de elenco, né? Exato. A parte saudável, né, do LeBron ter saído, se é que você consegue achar uma parte boa, mas é que os outros jogadores que eram muito criticados enquanto o LeBron tava lá, porque é um time que tá na mídia 24 horas, o time do LeBron, alguns desses jogadores não vão mais precisar ficar com esse peso nas costas. Aí a gente tá falando de J.R. Smith, que, né, a gente viu o que ele fez ali no finalzinho das finais. Jordan Clarkson também, que foi muito criticado no finalzinho da temporada. Então, o Clarkson fedeu dentro de quadra. Foi difícil. Mas é por isso, porque é um time que quando tem LeBron, todo mundo tá de olho, todo mundo vê o que você tá fazendo 24 horas, você não pode errar, você tá na mídia. Então os outros jogadores que... pegando individualmente, sempre foram peças importantes nos times, ou peças que ajudam nos times, vão poder se soltar, vão poder jogar, vão poder mostrar mais basquete, vão ter muito mais tempo de bola na mão sem o LeBron. Então vai ser um time legal de assistir, porque é um time que não tem uma identidade ainda. Porque a identidade do time era LeBron James. Só. Agora o time vai ter que criar uma identidade, criar um estilo de jogo, é mudar totalmente... de um ano para o outro, em 6 meses, mudar um time por completo, porque você perde o melhor jogador da NBA. E eu gostei, achei que Kevin Love, mantendo uma peça assim que vai ser o melhor jogador, é importante para uma franquia, e não se manter somente de não ser jogadores jovens, nem All-Star, assim, que é o resto do elenco. Então você tem o Kevin Love, é o cara que vai comandar, e os outros que vão... agregar, né? Vão continuar fazendo trabalho menos All-Star, mas que vão subir um degrau pelo fato de não ter o LeBron. O Cleveland não trabalhou com 8 ou 80, né? Ou você, o 8 seria uma reconstrução agressiva e o 80 seria brigar por título, né? O Cleveland optou por ficar num 40 ali, que seja... no 48, um time... metade. No 48, que seja um time competitivo, que brigue por uma vaga de playoff, porque assim, eu não ficaria extremamente surpreso se esse Cavs chegasse no playoff, ali em oitavo, vai. Eu juro pra você que eu não ficaria extremamente surpreso. No Leste eu posso colocar até o IMUSP ali na oitava posição. Então, eu não ficaria, nossa, que choque o Cleveland Cavaliers nos playoffs. Eu acho que tem tudo pra dar certo, assim, a gente só sabe, só vai ver dentro de quadra se vai funcionar ou não, mas eles têm as peças do quebra-cabeça. Como eu falei antes, o Tyronn Lue tem uma grande missão agora, de dar um jeito nesse time. Não é um time ruim, tem peças interessantes, peças versáteis, e tá tudo na mão dele agora. Você já conseguiu o seu a sua estrela principal, que vai ser o Kevin Love, o cara que vai chamar o jogo, que o jogo vai rodar em cima dele. E os outros jogadores têm que seguir a partir disso. Outro time do leste aqui, que também surpreendeu bastante na última temporada, foi o Indiana Pacers. Eu destaquei aqui as principais contratações: Tyreke Evans, que foi um dos nomes mais cobiçados na última trade deadline, né? A data limite das trocas. Falaram muito que ele ia para o Celtics, que o Celtics estava interessado, mas acabou ficando em Memphis. Se tornou um free agent e assinou com o Indiana Pacers, assim, que era, já digamos assim, inesperado desde o começo. Doug McDermott, um arremessador, e o Kyle O'Quinn. Então, assim, eu queria que você falasse, começasse agora, porque o Pacers é um time que começou surpreendendo muita gente na última temporada. Deu um baita trabalho, quase eliminou o Cavs no primeiro round, foram a 7 jogos. E é um time que vem bem forte nessa temporada. Você acha que o Pacers consegue beliscar aí uma terceira colocação, que seja no leste? Cara, do que a gente viu, eu lembro da gente gravando esse mesmo podcast na última temporada e a gente até colocou o Pacers como um time perdedor, né, de perder o Paul George. Mas depois do que eles mostraram e agregando essas peças, o Tyreke Evans, que é um cara que vai ajudar bastante, se ele vier do banco ou se ele vier do time titular, tanto faz. Ele é um playmaker, assim, que eu gosto bastante de assistir o jogo. O McDermott, que vai matar umas bolas, Kyle Quinn, que vai dar aquela brigada. Cara, eu acho que eles dão um passinho à frente da última temporada, sim. Até porque foi um time que se mostrou bem treinado. Então, qualquer peça boa que entra num time bem treinado, faz o time melhorar de patamar. Já estenderam o contrato do Nate McMillan também, né? Que é o técnico. Exato. Então, cara, eu acho que só tem como melhorar esse time. Eu gostei. Não coloquei na minha listinha, eu não coloquei eles nos vencedores, porque tem time que ganhou mais. Mas vendo, assim, peças pequenas, assim, que vão fazer uma diferença, que vai mudar um jogo, que às vezes um jogo você perde de 2, 6 pontos, esses caras vão ser crucial. Você, tipo, ele mudou o jogo, mas você não percebe. Eu concordo com você. Eu acho que o Pacers vai brigar ali pela quarta posição, ali em cima. Porque o Pacers ficou no finalzinho dos playoffs, né? Nessa última temporada. Pegou o Cavs no primeiro, foi isso? Não, o Pacers ficou em quarto ou em quinto. No final foi tudo em... O Pacers ficou em quinto. Embolado, eu nem lembro. Então, mas aí eu acho que o Pacers vai subir um pouquinho mais, até porque agora o Cavs provavelmente despenca. E eu acho que, cara, gostei. Um outro time aqui que tá na nossa pauta é o Milwaukee Bucks, que eu acho que na próxima temporada tem a chance de dar um salto ali de patamar, né? Porque o time tava claro que precisa de um técnico, passou alguns perrengues aí nos últimos anos, que eu acho que seriam completamente evitados se tivessem um técnico experiente e melhor no sentido claro da palavra. E eles fizeram isso, foi a primeira movimentação, que foi o Mike Budenholzer, que fez ótimas campanhas em Atlanta e é um ótimo técnico tanto ofensivamente quanto defensivamente, veio da escola Popovich e chega para assumir o comando do Giannis Antetokounmpo. Então, com certeza vai ser o melhor técnico que já treinou o Antetokounmpo. E eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo. Mas também não é só o Mike Budenholzer que o Bucks acertou, né? Teve o Brook Lopez saindo do Lakers também. E eles trouxeram de volta o Ersan Ilyasova. É claro que essa não foram as únicas movimentações do time. Teve o Dante DiVincenzo no draft também, que é outro nome interessante. Mas a gente separou aqui os principais nomes, as principais movimentações. Assim, eu acho que o Bucks tem a faca e o queijo na mão há umas duas, três temporadas. Só que hoje, atualmente, assim, é muito a faca e o queijo na mão. Porque você tem ótimas peças no elenco, você tem um time que consegue arremessar de fora com chutadores, por exemplo, do Brook Lopez, o Ersan Ilyasova, o DiVincenzo, o Chris Middleton, que é um dos caras mais underrated da NBA. Você tem um time que pode defender muito bem com um Matthew Dellavedova, com o Antetokounmpo, com o Thon Maker, com o John Hanson, com o Chris Middleton também, que encaixa praticamente nesses dois perfis. Então você consegue fazer de tudo na mão de um técnico bom. Eu tô esperando bastante do Bucks nessa temporada, você e Renato. E você e Renato. E mais importante de tudo isso que você acabou de falar é fora do Bucks, sem LeBron James. Então você tem a faca, o queijo e ainda a manteiguinha ali para passar no pão, que o LeBron saiu. Então você consegue fazer um x-queijo ali, x-queijo, um lanche, um sandubinha de queijo ali, super gostoso. E cara, é agora. O Bucks tem que atacar agora. O Yannis tá... A gente não sabe quando vai ser o ápice da carreira dele, mas... É, ele... O Antetokounmpo virou um bodybuilder, né, na verdade. Sim, o cara tá cada vez maior, não faz sentido, o cara tá, não para de crescer, cada ano é uma foto nova. A genética ali é bizarra. Nossa, você tá maluco. Então, cara, o ano do Bucks é agora, até porque o Toronto e o Boston... O Boston, pra mim, é o principal cabeça, mas o Toronto também vai passar por essa... Por Kawhi Leonard perder o DeRozan e o time se encaixar. Então o Bucks tem que brigar agora lá em cima. Agora que o LeBron saiu e esse é o momento do time. Esse é o momento que eu acho que eles vão melhorar. E falando das duas peças, né? Os dois chutadores, eu gostei. Principalmente do Brook Lopez, que é um cara que chuta de fora. É aquele pivô mais com nojinho do garrafão, mas que sabe jogar de costas pra cesta quando ele quer. Ele é extremamente talentoso de costas pra cesta. O problema é que ele se prende muito ao jogo. Eu tô falando porque jogou no Lakers na última temporada, então eu vi, uns 70 jogos dele. Ele se prende muito no perímetro. Mas mesmo se ele fizer isso em Milwaukee, ajuda muito no espaçamento, porque eles não têm esse pivô. Tom Maker, eles não têm esse tipo de pivô. É, só que o Tom Maker chuta, mas ele não é consistente. Sim, exatamente. Então eu achei ótimo. O próximo time aqui da lista da pauta, que você já mencionou também, é o próprio Toronto Raptors. E agora, assim, pensando, né, a quantidade de time do leste que a gente selecionou, que vai estar bastante embolado, né? Como você já falou, o Boston Celtics é o primeiro favorito, né, o time do Boston é assustador, se tiver todo mundo completo, na mão do Brad Stevens ainda, tem tudo para chegar na final da NBA. O próprio Jaylen Brown já falou, ó, nós vamos chegar na final. Mas o Toronto Raptors é um time que se movimentou bastante nessa intertemporada. A gente teve um vídeo exclusivo para falar da troca do Kawhi Leonard e do DeMar DeRozan. Então, se você ainda não viu, corre lá no YouTube, só procurar por Camisa 23. Então, a gente não vai falar especificamente sobre o Kawhi Leonard aqui. Esse é o foco do podcast. Eu quero falar sobre Danny Green, Greg Monroe, sobre essas peças. Renovação, por exemplo, do Fred VanVleet, que mantém Toronto... lá em cima, e é o que você falou, a manteiguinha do Bucks é a mesma do Raptors, né? O LeBron saiu da sua conferência. Você pega um jogador do calibre do Kawhi Leonard, precisando provar, porque na última temporada ele jogou 9 jogos. Então, assim, você tem um cara um pouco mordido, saindo de San Antonio, que era o que ele queria, mas não indo pro time que ele mais tinha desejo, que era o Los Angeles Lakers, que era jogar em Los Angeles, até o Clippers estava na parada. Mas indo pra Toronto, indo pra fora dos Estados Unidos, então só sobrou o basquete, ele tem que jogar alguma coisa, e Toronto pode brigar, por exemplo, até por um segundo lugar no leste, se encaixar direitinho, brigar com o Philadelphia 76ers, por exemplo, ou um terceiro, um quarto, acho que um mando de quadra tá de ótimo tamanho pro Toronto, mais uma vez brigando lá em cima. O que a gente tem que ver é como vai funcionar nos playoffs, né? É, o famoso X-queijo, né, que vai rolar aí de novo. Eu só me deu uma saudade agora do Dwayne Casey, sabe? Já tirou o DeMar DeRozan, eu queria que o Dwayne Casey tivesse ficado, porque é um time que foi bem treinado na última temporada e colocou duas peças ali que vão agregar. São dois caras que não vão fazer uma baita diferença, mas são dois caras que podem... O Danny Green defender o outro jogador, o principal jogador do time adversário, o Greg Monroe, que pode jogar de costas, pode dar um trabalho na segunda unidade. Então, cara, são duas peças não muito badaladas, mas que contribuem. Sólidas, exato. Essa é a palavra, essa é a melhor palavra. Então, eu acho que se o técnico encaixar esse time e fazer com que eles joguem a mesma coisa que eles fizeram na temporada regular ano passado, bora Toronto. É, então, a grande dúvida, o grande questionamento foi com a demissão do Dwayne Casey, né? Porque o técnico promovido foi um assistente, né? O Nick Nurse, e as movimentações foram boas, né? Então fica a sensação de que, pô, será que não dava pra dar mais uma chance? O time tá saindo da melhor temporada da franquia, então assim... É um pouco contestável, mas a gente tem que esperar. Às vezes o Nick Nurse já estava desenvolvendo um ótimo trabalho, porque os assistentes técnicos, na maioria das vezes, não recebem o devido crédito, né? Sim. A gente não fica sabendo e os créditos vão só para o técnico principal. Mas às vezes o que os caras organizam ali, no que a gente não vê, né? É mesmo. A gente fica sempre subestimando. É, agora vai ter uma enfermeira para comandar o time, então vai ser legal. Nossa, essa parte eu vou cortar. Ah, deixa essa Ele deixou, gente. Tenho certeza que vocês estão ouvindo a gente falando. Eu pedindo pra ele deixar, eu tenho certeza. Olha que apelão. O último time aqui, antes da gente partir pros três ganhadores e os três perdedores, na nossa opinião, já que o Renato já deu o spoiler que a gente vai fazer isso, o último time que eu separei foi o Washington Wizards, que é um grande ponto de interrogação. O time já teve algumas desavenças, digamos assim, com relação ao entrosamento e à química, o John Wall e o Bradley Beal. O Marcin Gortat, na última temporada, veio a público questionando o entrosamento, a vontade do time. E eles assinaram um cidadão chamado... Assinaram não, né? Foi por troca. Agora nem lembro. O Dwight Howard se movimenta tanto que eu tô até confuso. Dwight Howard é o novo pivô do Washington Wizards, junto com Jeff Green e Austin Rivers. Então, assim, são peças extremamente contestáveis. Mas o Wizards é um time de playoff, né? Tá preso, digamos assim, na... preso nos playoffs não é ruim, é claro, mas o time nunca dá um passo à frente. Essa temporada não dá muita confiança de que vai acontecer, mas são movimentações consideráveis a ponto da gente selecionar aqui pra pauta. E esse time do Washington aí, Renato, vai pra frente ou não? Vai ficar preso no limbo dos playoffs? Cara, eu fiquei na dúvida ali de colocar o Washington de vencedor ou não, sabe? Porque o Howard fez uma boa temporada, essa última temporada no Charlotte, eu gostei bastante. E eu acho que ele vai agregar no Washington, acho que vai ser uma boa. A gente tá falando de um Washington que há duas temporadas atrás ficou a duas vitórias do segundo colocado e a quatro vitórias do primeiro colocado. Então é um time que a base é a mesma. Mas na última temporada foi exato. O último. Então, e aí na última temporada você ficou em oitavo... Deu uma desandada legal. Deu, né, uma desandada, então foram... E aí você assina o Dwight Howard e o Austin Rivers. Não são dois jogadores que você fala, agora vai, hein, vamos assinar o Howard e o Austin Rivers. Não é aquela expectativa, mas tinha que mexer. Um time que foi ali do terceiro, quarto lugar para o oitavo, do nada, você tinha que mexer. O Marcin Gortat também, finalzinho de carreira, já não agrega muito no time. Então, cara... Eu gostei. Jeff Green vai ter o seu papel importante na segunda unidade. Também fez um papel... que ele é inconsistente pra caramba, Ele é muito. Mas a função que ele fez de playmaker no Cavs, quando o LeBron saía, eu gostava bastante. Eu acho que ele pode dar uma agregada, assim, no time. Será? Você ainda tem fé no Jeff Green? Eu tenho. É que teve uns jogos que ele fazia 18 pontos, assim. Teve outros jogos que ele chutava 1 pra 63. Mas... Com um time que você pode ser irregular, com um time que você tem o John Wall, que você tem o Bradley Beal, eu acho que ele vai acabar só agregando positivamente. Eu acho que ele não vai acabar estragando o jogo, não. Eu acho que o Wizards continua sendo, sim, um time de playoff. E outro ponto também importante para ter desandado um pouco o caldo na última temporada foi a lesão do John Wall, que ele perdeu tempo considerável. Então, assim, acho que se ele conseguir se manter saudável... eu acho que o Wizards vai continuar sendo um time de playoff, mas não sei até que ponto chega, sabe? É como se fosse o Portland Trail Blazers no Oeste. Tá sempre lá, mas cai rápido e nunca almeja nada mais significante. Pra gente fechar aqui rapidão, Renato, se você pode justificar de maneira rápida, um pouquinho mais breve. Os três ganhadores da intertemporada no dia 18 de agosto, quem são? Os três times que se movimentaram melhor, na sua opinião. Os três ganhadores, eu coloquei Denver, Warriors e OKC. Queria colocar o Lakers? Queria, porque pegar LeBron James é sacanagem. Mas eu acho que esses três times são mais... São umas movimentações diferentes. O Lakers pegou o LeBron, sabe? Teve umas peças, lógico, McGee, Rondo... Michael Beasley. Tem aquelas peças que vem junto no pacote LeBron. Mas... só que esse ano foi bem diferente, né? Você não espera um Lance Stephenson vindo junto com o LeBron. Do nada. O Warriors é muito óbvio. Se você quiser saber mais sobre isso, youtube.com/camisa23. E o OKC foi o que a gente falou aqui. E o Denver é um cara muito desvalorizado. O Denver é um time muito desvalorizado. Então a gente tem que falar sobre esse time. E eu não coloquei o Lakers por causa do Denver. Então, entre Lakers e Denver, eu coloco o Denver aqui nos ganhadores. E você, me fale. Legal, então eu coloquei o Lakers pelo simples fato de assinar o LeBron James, é o melhor jogador de basquete do mundo, então foi o primeiro time que eu pensei. O segundo também foi o Denver Nuggets, que é um time que me agrada pra caramba. O Isaiah Thomas é um nome que a gente não mencionou até agora, a gente guardou pro finalzinho. Eu tô achando que ele vai jantar no Denver Nuggets, se reunindo com o Michael Malone, o técnico. Então eu acho que o Denver Nuggets é um time de playoff na próxima temporada. Eu coloquei o Warriors aqui, só que com um asterisco, justamente pelo que já falou, que você já falou, foi a renovação do Kevin Durant, e foi o DeMarcus Cousins que praticamente caiu no seu colo, então eu coloquei o Warriors com um asterisquinho aqui. E o outro time foi o Indiana Pacers. Eu acho que é um time que deu bastante trabalho na última temporada, O Oladipo se solidificou como um dos principais jogadores da NBA, como um All-Star. Fizeram movimentações chaves. Eu acho que é um time que já tem uma identidade já estabelecida e acho que tem tudo para continuar sendo uma pedra no sapato. E justamente por essas movimentações, eu acho que o time deixa de ser uma pedra no sapato para ser um time realmente, sabe, o Pacers é real, sabe? Tipo, eles são um time bom e quando chegar nos playoffs vai ser jogo, vai ser jogão. Você vai ter que jogar o seu melhor para tirar um time desse da sua conferência. E aqui os meus três perdedores, eu vou já falar. Depois você dá as suas considerações. O primeiro que eu coloquei foi o Cleveland Cavaliers. Por mais que eu tenha falado que eu gostei e tudo mais, perder LeBron James não é fácil pra ninguém, principalmente pra quem tem o jogador do estado natal, da sua cidade natal. Então assim, o LeBron James é Cleveland Cavaliers, Cleveland é o LeBron James. E acho que perder um jogador dessa magnitude não tem como você não entrar na lista de perdedores. Por mais que tenha me agradado, o Cleveland, por exemplo, fez o sangramento parar de sangrar, sabe? Deu uma estancada depois de perder o LeBron. Mas entra no meu hall de perdedores. O segundo time é o Miami Heat, que não fez absolutamente nada até agora. Eu abri o free agency tracker da NBA. O Heat não draftou um jogador. Não assinou com nenhum free agent até agora. Eu acho que muito provavelmente o Dwayne Wade vai voltar para jogar mais um pouquinho. Então já dá aquela, né, já dá aquela aliviada. Mas hoje, no dia 18 de agosto, eu coloco o Miami Heat como um dos perdedores por não ter feito absolutamente nada. E é um time que chega nos playoffs, tem uma cultura estabelecida, tem uma defesa fortíssima, mas não consegue sair daí. Nesse mesmo perfil de Washington Wizards, de Portland Trail Blazers, que tá sempre lá, tá sempre tentando, Jennifer. Você viu isso aí do CJ McCollum? Não vi, o que que é? É um negócio que virou um meme, porque o CJ postou algumas coisas no Twitter e tal, e aí uma mina que chama, uma mulher extremamente aleatória, chama Jennifer, falou assim, primeiro ganha uma série de playoff e depois você fala alguma coisa. E aí o CJ McCollum respondeu pra moça, eu estou tentando, Jennifer, tipo, realmente, eles estão tentando, só que tem, exato, não, Jennifer é só o nome, assim. Eu acho engraçado. É só o nome da moça. E o Blazers tá tentando, tá dando murro em ponta de faca, mas sempre vai parar num time que é melhor. Então você vai entrar como underdog e na maioria das vezes você não vai ganhar. Eles tiveram a chance contra o Pelicans e nem isso aconteceu. Então assim, tem alguns times que estão presos nessa situação de playoff que a gente sabe que não vão sair de lá. E como eu já tô falando do Portland, meu terceiro perdedor é justamente o Portland Trail Blazers por essa situação de você chega nos playoffs todo ano, mas você não consegue ganhar uma série. É claro, tem alguns adversários que a gente não sabe que eles vão ganhar, que a gente sabe que eles não vão ganhar mesmo, por exemplo, Golden State. Mas eu esperava alguma movimentação mais agressiva, sabe? As peças foram o quê? Seth Curry e Nick Stauskas. Então, assim, esses caras não vão fazer você subir de patamar, sabe? Podia tentar alguma troca envolvendo o Evan Turner, que ganha absurdamente. E o Blazers também tá preso na situação teto salarial, né? Não tem muito o que fazer, mas eu esperava alguma mudança mais agressiva, né, nesse quesito meio Washington Wizards aí, que a gente já falou. Seus três perdedores, só pra gente fechar. Cavs, não vou falar nada, você já falou tudo, então não preciso nem complementar. Atlanta Hawks eu coloquei como perdedor porque já foi um pior time. Interessante. E aí, na hora que eu fiquei sabendo da troca com o KC, eu falei, hã? Não faz o mínimo sentido. Tudo bem, você draftou um Trae Young, beleza, você quer que ele comande o time. Mas você acabou de fazer com que o Jeff Teague saia do time pro Dennis Schroeder ser o principal armador. E aí você abre hoje o roster do Atlanta Hawks, eu duvido você conseguir ler todos os nomes sem gorfar. Sério. Nossa, que time pífio, é muito ruim. É Trae Young e Jeremy Lin, assim, os caras que vão botar o time pra frente. Você fala, o que tá acontecendo? Ah, tem o John Collins. não, beleza. É só sacanagem. Kent Bazemore. Mas, não, sim, justo. Mas eu coloco como um perdedor. E o terceiro perdedor não é um time, mas sim pessoas. Que é eu, você e todo fã de NBA. Que, cara, saiu o LeBron do Leste, então a gente perde com isso. Porque o Leste vai virar uma conferência tipo, beleza, ninguém é de ninguém, vai ter mais competitividade, isso é saudável, mas perdeu um pouco do glamour, assim, sabe? De ver LeBron comandando, dessas coisas. Então acho que eu discordo, eu olho por outro lado. É mesmo? Você tipo, acha uma... positivo. Eu acho que o Leste... Não acho positivo, mas eu acho que o Leste vai ser bem divertido. Então, mas... eu acho que vai todo mundo vir babando, velho. Eu acho que vai todo mundo vir babando. O meu problema não é nem com... isso é da hora pra gente. Pra gente que acompanha a NBA diariamente é muito louco. Mas e pra aquele fã que assiste NBA na ESPN, sabe? De quarta e sexta, assim. Sim, sim. O que ele vai saber sobre os times do leste, sabe? Vai... Não, ele vai ter que dormir 4 horas da manhã assistindo Lakers sim. e Sacramento. Sim, então esse é meu problema. Porque é os jogos mais cedo, é aquela coisa mais... Que a gente tem mais vivência, sabe? Então eu acho que os perdedores são os nós. Que na Conferência Oeste você sabe. Principalmente você, que torce pro time da Califórnia. Você tem que assistir até tarde. Então eu acho que esse sim. é o ponto de eu falar que... Os jogos já começam tarde. É, então. Galera, pra quem ouviu o podcast até agora, pra quem é ouvinte, com certeza vai lembrar que eu falei na última edição, nós vamos fazer um podcast só de perguntas e respostas. E isso a gente vai gravar durante a semana, então fica de olho nas nossas redes sociais, twitter.com/camisa_23, instagram.com/buguei, camisa_23, que a gente vai jogar lá pra vocês mandarem suas perguntas, a gente vai gravar durante a semana. Então mandem perguntas criativas que gerem debates, pra gente fazer um episódio bem bacana. Se quiser mandar a cidade que você é, pra gente ter uma noção de onde você tá acompanhando, o time que você torce, sei lá, dá algumas informações pra gente, dá algumas perguntas bem interessantes, que a gente quer fazer um episódio só respondendo perguntas, então isso vai sair em breve. E essa foi mais uma edição do podcast do Camisa 23. Obrigado pra todo mundo que acompanhou até agora. É isso, eu tô bastante animado pra próxima temporada, por mais que ainda faltam 60 dias, sei lá, mas eu sempre tô empolgado, né? É, você começou a ficar empolgado quando acabou a última, cara, você não é patamar. É, justo. Mas é isso. Eu empolgo pra Summer League. Né? É, então, os caras são loucos. Mas é isso, is us, é nós, que aqui a gente fala todas as línguas, e... Inglês desnecessário. Es nosotros también, e muito obrigado a todos que ouviram, amo vocês, amo você, Caio. Foi muito legal nossa noite, viu? Muito obrigado.